Band Super 95. 6:14, Dourarina, programação da Super 95. Já vamos trazer a primeira participação do nosso Sextou Cantando de hoje. É, pessoal, chegou cedo cantando, né? É. Quem tá cantando hoje? Vamos chegar lá na Fazenda Santana, que o nosso amigo Fernandão tá lá. Ô, Fernando. Bom dia. Opa, tamo por cá. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Zé Douradinho. Bom dia. Eu mando um alô aí pra minha esposa Regina, meus filhos Arthur, Davi, Gabriel Coromandel, minha mãe Dona Luzia, todo o pessoal da região do Lagamar do Coqueiro. Opa, manda pro prefeitão aí, Fernando Breno, dizer que tá na escutança todo dia, vocês aí, você tá doido? Bom ali, hein? E manda também pro pessoal aqui na fazenda do Abdala no plantio, fazenda do Rodrigo Nagan no plantio, em especialzão pro meu parceiro, meu irmão. É Fausto Fernandes, que fez mais um ano de vida ontem. Opa! É, te amo, meu amigo. E vai pra Terezinha, pro Reinaldão, que fez essa peça rara, que é o Fausto, que é uma grande pessoa. E a moda é mais ou menos assim, ó. Vai lá. Coromandel, dos meus tempos de criança, ai, nunca consegui te esquecer. Os lindos campos onde canta a siriema e o inhambuzinho a piar no entardecer. A velha igreja depois da Ave Maria, ao sair da tarde fria, lindos cantos a tocar. Pô, aí ficou grande essa áudio, hein? Super 95, a da família, tamo junto, sextou. Valeu, Fernando. Um abraço pra você, Fernando, toda a família aí na Fazenda Santana. Goiás. Um abraço pro Fernando Breno. Fernando Breno, canta também. Cara. Canta, menino. Dos teus tempos de criança, ai, nunca consegui te esquecer. Os lindos campos onde canta a siriema e o iambuzinho a piar no entardecer. Na velha igreja depois da Ave Maria, ao cair da tarde fria, velhos discos a tocar. Noites de reis e a saudade do matão. Meu Deus, que recordação, tenho mesmo que chorar. Me perdoe se falo tanto nesta querida cidade, onde hoje a mocidade já nem lembra mais de mim. Mas quem é que não recorda sua venturosa infância, que os anos e a distância para sempre deram fim? Monte Carmelo, patrocínio Lagamar, para sempre na lembrança. Quanta saudade do meu rio Paranaíba, em suas margens vi nascer a esperança. Patos de Minas faz lembrar Padre Tomás, que me deu força e paz que um artista deseja. Minas Gerais, te envio com emoção a mais pura gratidão de minha alma sertaneja. Santo Inácio, Santa Clara, Abadia dos Dourados, são lugares bem lembrados, cada um tem seu papel. São os sonhos da criança, misto de saudade e dor, do poeta sonhador, filho de Coromandel. Super 95. Super 95. Vila é feito com carinho. A mão de ouro está sempre com você. A mão de ouro tem o melhor pra oferecer. E agora, a Panificadora Liberdade é a mais nova unidade da Pão de Ouro Lanchonete e Confeitaria. Pão de Ouro, ainda mais pertinho de você. Pão de Ouro. Amiga dona de casa, você pode contar com o sacolão Vale Verde. Tem promoção toda semana. Completo sacolão com frutas, verduras, legumes com qualidade e os preços mais baixos da cidade. Sacolão Vale Verde, na Avenida Municipal, próximo ao Pronto Socorro, com estacionamento próprio. 3841-2210. Sacolão Vale Verde. Você está ouvindo Só Modão da Super, com Pedro Cunha e Zé Douradim. Oferecimento. Zé, meu amigo, meu compadre, tava no buraco e tava mal. Tinha uma vaquinha rufiada, não comia, só ficava no curral. Esse dia o Zé foi lá pro coró, foi na Groval e acabou comprando ração da boa, remédio e mineral. Tá satisfeito e seu gado arrimando. E o Zé gostou lá da Groval. O Zé só compra na Groval. E tem de tudo pra vaca, porco e galinha, mineral e até botina e chapéu na Agroval. Agroval 3841-1066. Há mais de 20 anos em Coromandel, a Delta Usinagem vem prestando serviço de excelência em tornos, fresas, plaina, solda, inox, alumínio e aço carbono. Delta Usinagem, atendendo clientes do agronegócio e indústria, com profissionais altamente qualificados. Serviço de qualidade e confiança é com a Delta Usinagem. Rua Leôncio Rodrigues, 47, no centro da cidade. 3841-3147. E o zap é o 988-88-8271. Insta da Super! Siga! Compartilhe! Mande um direct! Arroba super95.5fm. Quer comprar barato? Ser bem atendido? Visite a Mercearia Serve Lá. Tem promoção todo dia. Aceita todos os cartões. De tudo para o seu lar e casa de carnes completa. Mercearia Serve Lá. Fale com o Zezinho. Fone 3841-2013. O que você gosta? Super 95. E aí, que beleza. Já estamos de volta aí na nossa sexta-feira, 14 de março. É o nosso Só Modão da Super, que vem no oferecimento da JC Marmoraria, da Drogaria Nossa Senhora da Abadia, da Agroval, da JCA Locação de Equipamentos, da Realiza Agronegócios, da Loja São João, da Delta Usinagem e também do Supermercado Prospera. Bom dia, bem-vindos aí os nossos parceiros de Só Modão da Super, hein? Zé Douradim. Ah, vamos aqui, olha, pro pessoal que tá participando com a gente pelo nosso WhatsApp. Ah, a Gilcelene lá na Fazenda Santo Antônio da Taquara, tá lá ligada com a gente, abraçando o esposo Girley e também o sogro Eurico e todos os dias aí curtindo a nossa programação, viu? Muito agradecido, viu, criatura? Gilcelene e o Girley lá em Santo Antônio da Taquara e também o sogro Eurico, bom dia. Oi, Ilza Nagatani, aí na Fazenda Santana, bom dia pra você também. Como é que estão as coisas por aí, hein? Tudo sob controle, choveu mais aí em Lagamar? É, que coisa boa. Abraço, Ilza Nagatani, na Fazenda Santana. E a chuva que teve por lá, não teve por aqui não, hein? Não, e ela pegou dali e foi pra Brasília, né? Aliás, eu acho que veio de Brasília pra cá, né? E parou por lá? Que Brasília já tem 2 dias que tá chovendo, 2 ou 3 dias chovendo. E muito, ai, cara. Ai, ai, Zé Dor. Então, acho que essa nossa foi pra lá. Alguém vendeu essa chuva nossa. Zé Douradinho, você está com uma voz muito romântica. É mesmo? É. Então não é pra sarar, não? É pra continuar. Você está inoxidavelmente você brilhante. Vai ser besta. Vai ser besta. Não. Você, cara, não, você agora me deixou canhado, né? Não, você ficou. Eu não vou brincar mais, não. Vou pegar meus carrinhos, minhas bolinhas, vou brincar em outro lugar. Você ficou tímido? É, eu fiquei. É. Anei. Anei, vai te falar. Anei, seu tchau. Chora não, Partião. Alô, Vicentina. Ô, Vicentina, vamos cantar hoje, viu? Então quer dizer que a chuva não veio. Não, a chuva não veio. Nossa. Mas ela veio, ela veio. Pode, ela virá, ela virá. Pode esperar que ela venha. Tomara, viu, Zé Dourado? Tomara. E como ontem fez calor, hein? Você tá doido. Jesus amado. Além do que já tava pronto, feito, né? Ainda fez muito mais. Fez mais um pouquinho. Jesus amado, ontem acho que bateu o recorde do ano até hoje. É. Foi? Vou te falar, viu? Ontem foi pra valer mesmo. Foi pra valer, hein? Zé Douradinho, vamos aproveitar então que por aqui tá muito quente. É. Vamos dar um pulinho ali em São Paulo? Vamos lá. Será lá, que... lá eu acho que lá tá mais fresgadinho, né? Será? Eu espero, né? Eu também espero, viu? Ô Gilmar Pereira, bom dia, companheiro. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, Pedro Cunha. Bom dia, Zé Douradinho. Bom dia, Cabeludo. Bom dia, Xará. Já nós pega a estrada pra Catanduva. É isso. O Zé toca pra nós hoje com Goiânia e Paranaense. Uma moda que fala mais ou menos assim, ó. Joguei a tarrafa na água, vejam só o que eu peguei. Esse é bom, hein, João? Chama A Sereia e o Nego d'Água. Oferecer pra nossa grande família caipira. Pra todos os ouvintes da Super 95, a rádio da família. Ótima sexta-feira. Excelente final de semana. Amém. E cuidado pra não beber muito que suco, é, viu? Cuidado. Nem. Cuidado. Afinal, fizer. Mas você quer economizar na cantoria, né? Tá doido, aí. A hora que eu comecei a pegar o embalo. É, pois não, vou entrar na segunda parte. Oi, Gilmar Pereira. Que pressa pra ir embora, né, Ô, valeu, Gilmar Pereira. Um grande abraço pra você, né? Pra todo o pessoal que tá na escutança. Mais uma vez, mandando um abraço aí pro prefeito. O prefeito disse que enquanto faz o café, ele escuta nós. É, ô Fernando Breno, um abraço, bom fim de semana aí já. E aí você entendeu, né, Fernando? Pode cantar, viu? Pode cantar também. Já pensou? O homem é cantador mesmo, ele gosta da cantoria. Ele gosta, beleza. Um abraço aí, o prefeito Fernando Breno, a esposa Jéssica também, beijão no coração, bom finalzão de semana. Vamos atender o Gilmar Pereira? Vamos lá. Goiânia e Paranaense. A Sereia e o Nego d'Água. 6:27. Super 95. A rádio da família. Bom dia, bom dia. Bom dia. Joguei a tarrafa na água, vejam só o que eu peguei. Foi grande a minha surpresa, quase não acreditei. Coração disparou quando a tarrafa puxei para ser somente minha. Uma sereia rainha do fundo da água tirei. A sereia eu passei. Seus carinhos e seus agrados, eu confesso que gostei. Beijo doce igual dela, ainda eu não achei. Meu mundo ficou vazio. Sereia pulou do rio pra onde? Eu não sei. Eu fiquei ali parado sem saber. Até pular na água pra sereia procurar. O rio era muito fundo, eu não sabia nadar. Tomei pinga na garrafa, preparei minha tarrafa pra de novo arremessar. bota a Rafa numa grande agonia, só pra ver se a sereia novamente eu pegaria. Quando puxei a tarrafa, de susto as pernas tremia, aumentou a minha mágoa. Peguei, foi o nego d'água, credo em cruz, Ave Maria. São João, a loja mais completa para sua casa, agora também tem colchões de alta qualidade, cortinas, pisos laminados e vinílicos, você também encontra na loja São João. Grupo Suprema, há 30 anos prestando serviços com excelência, rações de alta qualidade na produção de leite, corte, medicamentos, suplementos minerais, sal mineral e assistência veterinária. Oferece a você, agricultor, sementes, insumos de qualidade, fertilizantes e agrônomos especializados para garantir alta produtividade na lavoura. Armazenagem de grãos com total segurança em Coromandel e também em Guardamor. Grupo Suprema, parceira do Homem do Campo, em Coromandel, Vazante e Guardamor. Super 95 FM, 6:31. Você está ouvindo Só Modão da Super, com Pedro Cunha e Zé Douradin. Oferecimento. JCA Locação de Equipamento. Lá tem de tudo que você precisa para pode construir ou reformar. Tem andame, tem escora, tem martelete, compactador de solo e muito mais. Tem também uma loja completa cheinha de ferramenta para pode adiantar e facilitar o seu serviço. Então não tem erro. É JCA Locação de Equipamento. Rua José Bonifácio 414, no centro. Pode chamar ou ligar no zap 991556146. JCA Locação de Equipamento. Auto Posto Santa Clara Ipiranga, máxima qualidade em combustíveis. Agora já estamos abastecendo com o Arla 32 a granel. Isso mesmo, abastecendo com o Arla 32 a granel. Para cuidar melhor do seu carro, o Auto Posto Santa Clara conta com serviço de troca de óleo com equipamentos projetados para colocar o óleo na medida exata que o seu carro necessita, com a melhor linha de lubrificantes Ipiranga e Texaco. Auto Posto Santa Clara Ipiranga e loja de conveniência AMPM. Uma estrutura completa para receber você. Semana do Consumidor Patriota Materiais de Construção. Aproveite nossas ofertas imperdíveis durante toda a semana. E para fechar com chave de ouro, neste sábado teremos um delicioso café da manhã especial para nossos clientes e parceiros. Venha economizar e aproveitar grandes descontos. Patriota Materiais de Construção, Avenida Israel Pinheiro 201, próximo à rodoviária. Você já pensou na tranquilidade que um plano funerário pode trazer para a sua família? Em momentos difíceis, ter um suporte confiável é essencial. A Funerária da Sociedade São Vicente de Paulo apresenta o Plano de Assistência Familiar que garante respeito, dignidade e cuidado. Nossos serviços incluem desde a preparação até o atendimento completo. Entre em contato conosco e conheça nosso Plano de Assistência Familiar. Ligue agora para 3841-1735. Plano de Assistência Familiar da Funerária São Vicente de Paulo. Com você nos momentos mais difíceis. Ô, criatura, mais de 20 anos em Coromandel, a Delta Usinagem vem prestando serviço de excelência em turnos, fresas, plana, solda inox, alumínio e aço carbono. Delta Usinagem atendendo clientes do agronegócio e da indústria, com profissionais altamente qualificados. Serviço de qualidade e confiança é com a Delta Usinagem. Rua Leôncio Rodrigues, 47, no centro da cidade. 3841-3147 é o telefone e o zap é o 98888-8271. Delta Usinagem. A gente sabe que sua vida é movimentada. Com o Senac em Minas, esse movimento começa com escolhas que você faz agora, no presente. A unidade em Coromandel está com matrículas abertas para cursos de maquiador, manicure e pedicure, técnico em informática, Excel, especialização técnica em enfermagem e muito mais. Saiba mais pelo WhatsApp 31-3057-8600. Matricule-se e faça parte do movimento Senac. Senac, integrado ao sistema Fê Comércio MG. Ouvir as Super 95 na Alexa ficou mais fácil. É só você dizer: Alexa, tocar Super 95 FM. Certo. Aqui está a Rádio Super 95 FM. É a Super 95 também na Alexa pra você. A Rádio de Coromandel. Onde tem música? Música tem sucesso. Super 95. Família, bom dia, 6:35, tudo bem? Já tomou seu café da manhã, já tá começando mais um dia de trabalho, tá na atividade física, é, o pessoal agora tá acordando cedinho para poder se exercitar, fazer a sua corrida, a sua academia, isso é importante, hein, Zé Dourado? É, é importante, tira o pé, viu? Mudar. Tira o pé, vamos movimentar, né? Mudar a qualidade de vida, né? É, balançar o esqueleto. Viver mais e viver melhor. E viver bem. É, isso é importante, isso, você muito... que tá aí agora. Então, ó, já se preparando para atividade física, é isso aí, bora lá, bom dia. Vamos começar mais uma sexta-feira, viu? Tá no trabalho? Ê, turminha, começa cedo, vamos lá, vamos defender as pratinhas, que nós nascemos, foi bonito, não foi rico, não. Zé Douradinho. Você não vai mandar um abraço pro aniversariante, não? De ontem? Ah, era isso que eu tava aqui lutando para saber. O que é, o que você ia fazer? Isso mesmo. Mandar um grande abraço aí pro meu sobrinho Fausto Fernandes. É o filho do Reinaldo e a Terezinha, que completou, foi só o Fernando falar, eu lembrei, né? Mesmo. Veio, completou a idade nova ontem. Oh, né? Que beleza. E hoje ele tá um tiquinho mais velho, né? Hoje ele já tá mais velho. Tá bem mais velho, dá pra perceber, né? Dá. O semblante dele. É nítido. Tá na cara, né? Tá na cara. Ô Fausto, muitas felicidades pra você, filho. Parabéns, muitos anos de vida, que o Papai do Céu esteja abençoando e protegendo você, que você continua sendo essa... pessoa deste pink cérebro, muda não, viu? Estrogonoficamente brilhante. Põe brilhante nisso, põe brilhante nisso. É o Fausto. Fausto Fernandes. Parabéns, Fausto Fernandes, FF. É, isso mesmo. Felicidades, muitos anos de vida, Papai do Céu abençoe sempre, viu? São os votos aqui do Pedro Cunha. E do Zé Douradinho. Isso, parabéns. Por aqui, Zé Douradinho, pelo nosso WhatsApp da Super, a Cláudia Marques também já tá por aqui, bom dia, Cláudia. Trabalhar, né? Bom dia, boa sexta-feira pra você, tá certo? Grande abraço e tudo de bom. Ô Pedro Cunha, Zé Douradinho, bom dia, é o Baltazar aí na Fazenda Estiva. Ô Baltazar, sumido criatura, e diz ele que lá muita chuva ontem à tarde. Que viu, maravilha, isso, que maravilha, coisa boa, notícia boa, viu? Notícia ela, boa. Então ela tá bem perto mesmo, né? Verdade, Baltazar aí na Fazenda Estiva, excelente sexta-feira, viu? Ele tá pedindo aí a Aurora do Mundo com a Lorena e a Rafaela, especial para as filhas, a Daniela e a Beatriz aqui em Coromandel. Nós vamos passar na sequência para você, viu, Baltazar? Todos aí da Fazenda Estiva, aquele abraço especial, viu? Isso mesmo. Obrigado pela escutança e pela participação, viu, criatura? Valeu. Vamos dar um pulinho ali no Monte Carmelo? Vamos no Monte Carmelo. Vamos lá com o nosso amigo Edgar. Não vai mexer no barro? Vamos mexer no barro. A gente vai beber uma garapa? Não, a garapa é mais tarde. Mais tarde? É. Não, tá bom. Nós volta lá depois. A gente volta. Ô Edgar, bom dia. Bom dia, Super 95. Bom dia, Zé Douradinho. Bom dia, Cunha. Uma sexta-feira abençoada aí pra todos nós aí. Amém. Mandar um alôzão aí pra galera do barro, o líder dos Barreiros 1, o Luciano, o Veraldo, o Maurício, o Paulo Afonso, o Binha, o Ganso, nosso amigo Ney, o Carneirinho, o Eltim, e pra galera do Coromandel aí, e todos que estiverem participando da 95 aí. Beleza. Queria especialmente essa música hoje pra minha esposa Viviane e pra minha filha Manuela. A música é mais ou menos assim, ó. Vai lá. E marcando a paixão recolhida, um delírio de felicidade. Em soluço você me dizia, amor, que saudade. De repente, em menos de um minuto, você se transformou no vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de um minuto, você se transformou. Segura sexta-feira. E logo desapareceu. Oh! Deus é uma boa sexta-feira. Amém, nosso amigo Edgar. Bom dia, valeu. Aí, ó, milionário José Rico na Super. Sonhei com você. Depois de muito tempo acordado, já cansado de

Vimos floridos e belos cenários. Ouvi os canários nos macaubais. Fumaça distante no azul do horizonte, na encosta dos montes formando espirais. Vi tudo que amo na tranquilidade, mas minha saudade ainda era mais. Passei uma noite no rancho Amizade e vi na saudade o começo do fim. A chuva caía naquele tugúrio, num triste murmúrio por sobre o capim. A noite avançava e eu não dormia. Agora sabia que amar era assim, pois me entreguei ao sono profundo e a aurora do mundo caiu sobre mim. Acariciei, cantando seguiu-me na linha da vida, na estrada florida que eu lhe mostrei. Agora sabia que era só meu, sou sua rainha e você é o meu rei. Diamante Residencial. Informa a hora certa. Super 95 FM. 6:46. Você está procurando o lugar perfeito para construir seu novo lar? O Residencial Diamante em Coromandel está todo vapor. Já concluímos a instalação de energia elétrica, drenagem e abertura das ruas, obras de esgoto, guias e sarjetas e muito mais. Venha conhecer o Residencial Diamante. Atendimento todos os dias das 9 às 18 horas. Para mais informações, ligue 34 998 12 1020. Residencial Diamante. Conforto, segurança e qualidade para você e sua família. Jesus. Acompanhe todos os domingos, às 7 horas, a transmissão da Santa Missa diretamente da Matriz de Santana. Um oferecimento: Planejar Contabilidade, o apoio que você e sua empresa precisa para lucrar mais. Agroval, atendendo bem o produtor rural. Fone 3841-1066. Super 95 FM. 6:47. Peças e serviços de qualidade está na Só Diesel Multipeças e Só Diesel Auto Center. Peças, baterias, pneus, acessórios, mecânica, alinhamento, balanceamento, autoelétrica, manutenção em ar-condicionado e uma completa linha de peças agrícolas. Só Diesel, uma empresa do grupo OMP, Oduvaldo Miguel Pereira. Fone 3841-1342 e o WhatsApp 98878-1034. A Rádio da Família também tá no TikTok. Aproveite e segue a gente por lá, arroba Super95FM. Ô, criatura, quer falar com você que tá construindo, tá reformando, vai construir ou vai reformar, presta atenção nesse ambiente. Lá na JCA, tem os trem tudo que você precisa para modo de construir ou reformar. Tem andame, betoneira, escora, martelete, compactador de solo e muito mais. Tem uma loja completa cheinha de máquinas e ferramentas para que vai facilitar, adiantar muito o seu serviço e o preço é excelente. Excelente que eu falo, é o melhor da cidade e da região, viu? Então, se não tem erro, vá conferir. A JCA fica ali na José Bonifácio 414 e você pode chamar no zap, que é o 991556146, ou no fixo, que é o 3817-1717. JCA, locação de equipamentos. Coromandel, a 53 Driver chegou para transformar sua mobilidade. Com 6 anos de experiência em mobilidade urbana, estamos disponíveis 24 horas. Garanta 10% de desconto nas primeiras corridas e descubra uma nova forma de se locomover com conforto e qualidade. Baixe o app ou chame direto pelo WhatsApp 34 99734 2238. 53 Driver, sua mobilidade com qualidade. Na Drogaria Nossa Senhora da Abadia, o cuidado com a sua saúde vem em primeiro lugar. Aqui você conta com atendimento especializado da farmacêutica Laura Emanuele durante todo o nosso horário de funcionamento. E para sua comodidade, estendemos nosso horário de trabalho de segunda a sexta, de 7 às 19 horas, e aos sábados até o meio-dia. Drogaria Nossa Senhora da Abadia, o Arthur Bernardes 445 Centro. Fone 3841-1311. WhatsApp 99935-2060. Onde tem música? Música tem sucesso! Super 95! Em 30 segundos você vai ouvir música da hora. Super 95! Tá chegando a primeira edição da música da hora de hoje e essa ficou boa demais e já é sucesso, viu, Zé Douradinho? Essa é. Um clássico da música brasileira, né? Essa que já foi regravada inúmeras vezes e agora nas vozes dessas duas duplas que também dispensam comentários, né? Essas meninas é muito bom, né? Já é sucesso, não é? É sucesso, eles podem continuar sem medo, né? Vamos ouvir? Rio Negro e Solimões, participação de Billy Eduardo, Castelo de Sonho. Perceber o amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com amor. Eu já não quero mais nada, eu vivo só para amar você. No meu castelo de sonhos você céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu lindo olhar. Sempre busquei meus sonhos, aquele seu lindo olhar. Para a saudade em meu peito poder então se afastar. Mas quando acorda a tristeza, volta comigo, amor. Vivendo sem seus carinhos, a minha vida é chorar. Castelo de sonhos, você é a rainha. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu lindo olhar. No meu castelo de sonhos, você é a rainha. No meu céu sem estrelas, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Já não posso viver sem o seu lindo olhar. Você ouviu na Super 95 FM. Música da hora. Super 95. Tem prosa? Tem. Tem moda boa? Tem. Ouvinte, participa? Sim. Esse é só modão da Super. Aqui é Aroeira. Esse é o nosso só modão da Super. Fechamos aí com a música da hora. Rio Negro e Solimões, Emílio Eduardo e o Castelo de Sonhos. Hein, Zé Douradinho? Vamos chamar mais participação, mais ouvinte para cantar com a gente? Vamos, porque tem muito cantador e tem outros aí entrando na fila por aí, né? É, vamos chamar. Muito quem, bom, vamos lá. Quem tá chegando agora para cantar? Ele. Ele? Ele. Oh. O Manga Rosa. Oh. Canta, Manga Rosa. Ô, Marcelão, bom dia. Ô, Pedro Cunha, bom dia, dia. Zé Douradinho. Bom dia. Beleza? Hoje vou cantar essa música aí pra nós, e vou desapaixonar da... Isso, menino. Credo. Rebenta. Das construção civil. Então. Ainda ontem chorei de saudade, mas desse amor ou mimada, o ciúme. Ei, Manga Rosa. Grande vigor. Valeu, Manga Rosa. Obrigado pela participação. Bom trabalho, cantor. Sobe o volume, estremece o mundo, Manga Rosa. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Odeio, te busco, te caço, mas o meu sonho de noite, de beijo, de abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor. Super 95. Verdurão Supermercado. Qualidade, preço baixo, pertinho de você. Informa a hora certa. Super 95 FM, 6:58. Atenção, atenção. A semana do consumidor chegou no Verdurão Supermercado e você não pode ficar de fora. Promoções imbatíveis todos os dias da semana. Hortifruti, açougue, padaria, mercearia, todos os setores em ofertas especiais para você economizar de verdade. E tem mais, comprou no Verdurão, concorre a R$300 em vale compra. A cada compra, você ganha um cupom para o sorteio que acontece sábado, dia 15, no dia do consumidor. Então, não perca tempo. Corre para o Verdurão Supermercado, aproveite as promoções e garanta suas chances de ganhar. Verdurão Supermercado, qualidade e preço baixo, pertinho de você. Super Zap 34988859550. Mande seu alô, peça sua música. Participe da nossa programação. Atenção, Coromandel e região, temos uma notícia importante para você. O